Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim, minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a sua face e quer viver para.